caveirinha. O quê? Tenho vista camisa floral, vou lá fora. Vista do mar, só quem me dá normal. Normal, eu tô high. Lance pra ter congelado, tô high. Tô high, tô high. Lance pra ter congelado, tô high. Tô high, tô high. Lance pra ter congelado, yeah. Tenho vista camisa floral, vou lá fora. Vista do mar, só quem me dá normal. Normal, eu tô high. Lance pra ter congelado, tô high. Congelado. Whisky, água de coco, mato certo, eu tava com fogo. Respiro um pouco, pulo do iate, meto louco. E os que tava comigo, agora vão curtir do troco. Eu fiz o necessário e hoje não passo sufoco. Hoje meu problema é escolher entre Gucci e Supreme. Dentro na city, com o restaurante, tem mera penny. Eu faço hit, gero grana, sei se gera meme. Passo com a banca no cap, suas pernas tremem. Ela sabe, baby, eu vou fazer money, ok. Vidrim passa, rende, oh, ela volta, eu sei. Ela sabe, baby, eu vou fazer money, ok. Vidrim passa, rende, oh, ela volta, eu sei. Abre o botão da camisa pra mostrar corrente. Meu sorriso é o mais caro, mas no meu dente. Brilha meu nome no pingente, dá pra ver de longe. Na sombra sento na areia, vendo o horizonte. E se a onda agora é hype, eu tô de jet ski. Tô calando os faladores e vou seguir assim. Eu tô honrando minha família e fazendo meu jean. Me chamo o príncipe do trap e me sinto Aladdin. Eu sigo a onda só fazendo grana, beat, bate, inflama, Tony Art, tá difícil de me alcançar. A mob canta as beat gama, só que eu tô a pampa. Logo eu lanço uma lancha, só skirt em alto mar. Hoje o problema é saber se veste bem o quê. Enriquecendo, tô fazendo coleção de fade. Só o meu ice me refresca, gelo, clima quente. A bela vista que reflete na escura lente. Não vou atender, não adianta me ligar. Destruindo tudo, tsunami. Meu pé na areia, chapéu Panamá. Carteira lotada, muito dólar. Em outro estado, show pra faturar. Saga, liga o mic, hit pra gravar. 33 contando só as mágicas. Outro 7 estrelas, com a vista pro mar. Tenho vista camisa floral, vou lá fora. Vista do mar, só quem me dá normal. Normal, eu tô high. Lance pra ter congelado, eu tô high. Tô high, tô high. Lance pra ter congelado, eu tô high. Tô high, tô high. Lance pra ter congelado, yeah. Tenho vista camisa floral, vou lá fora. Vista do mar, só quem me tá normal. Normal, eu tô high. Lance pra ter congelado, eu tô high. Tô high, tô high. Lance pra ter congelado, eu tô high. Tô high, tô high. Lance pra ter congelado, yeah. Tenho vista camisa floral, vou lá fora.